Pronto. Encerrado todo e qualquer proselitismo, está no ar mais uma vez pela Rádio Campeche a nossa experimentação sonora, o nosso brinquedo estupefaciente através da música Moqueca de Siri. Vamos começar com Da Bossa, Beco da Fama. Lembrando que hoje o repertório todo foi selecionado por Gemuniz, minha comparsa nesse programa. E, no entanto, eu lá pro final eu inseri Bernardo Negron porque eu achei que essa música está bem contemporânea. Beco da Fama, Moqueca de Siri pela Rádio Comunitária Campeche. 1, 2. Queca de Siri, agora Zé Manuel com Vinícius Sarmento. Deixar partir. Deixar partir é tão difícil de aceitar, porque por mim te planto em meu jardim. Guardo dentro de um sachê, te ponho enfim no altar onde nunca devias te ausentar. Te escondo em mim, ninguém irá te descobrir. Dormindo em meus sonhos e fazendo o meu peito a tua moradia. Mas queres ir embora, não mereces a dor, por Deus te guardaria, para nunca te faltar alegria. Deixar partir é tão difícil de aceitar, porque por mim te planto em meu jardim, te guardo dentro de um sachê, irá te descobrir. Dormindo em meus sonhos e fazendo no meu peito a tua. Agora é difícil um repeteco nesse programa, mas duas músicas pra dar bossa, abrimos eu com essa banda. Sozinho, agora Lábia. E se quiser, meu bem. Não tenho lata, mas tenho lábia. Não tenho papas e nem medo de falar. Não tenho prata, nem sou danada, mas acredito o jogo vai virar. Não tenho meta, nem tenho planos, que os meus enganos vão me ensinar. Não tenho nada, mas tenho tudo. Chego de miúdo pra me levantar. Chego de miúdo pra me levantar. Eu tô sentindo sozinho. Mas tenho lábia. Não tenho papas e nem medo de falar. Não tenho prata, nem sou danada, mas acredito o jogo vai virar. Não tenho meta, nem tenho planos, que os meus enganos vão me ensinar. Não tenho nada, mas tenho tudo. Chego de miúdo pra me levantar. Chego de miúdo pra me levantar. Eu tô sentindo sozinho. Pra mim. aquele papel, eu ia pro Finel. E se alguém disser que eu me desmontei, sou dono de mim e faço o que quiser. Que bandeira que você deu, que bandeira não me entendeu. Caretice tua chora, caretice tua briga. Sigo te querendo, te cantando, procurando uma desculpa, te querendo mais. Sigo te cantando, te querendo, procurando uma desculpa, te cantando mais. Sigo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais. Sigo procurando uma cantada, te querendo, me desculpa, te cantando mais. Tô sabendo de você, tô sabendo, pode crer. Quase um ano faz que eu tenho muita paz, quase um ano tenho tudo muito bem. E se eu não voltar, não vá se preocupar, todo mundo tem direito de mudar. Que bandeira que você deu, que bandeira. Naquele papel eu ia pro Pinel. E se alguém disser que eu me desmontei, sou dono de mim e faço o que quiser. Que bandeira que você deu, que bandeira não me entendeu. Caretice tua chora, caretice tua briga. Que bandeira que você deu, que bandeira não me entendeu. Caretice tua chora, caretice. Muqueca de Serina, Rádio Campestre. Enfrentamos alguns problemas técnicos, mas agora tudo bem. Você não presta, Malu Magalhães. 98.3. Ei, eu não tenho mistério, não. Eu guardo as minhas cicatrizes, mantenho as minhas diretrizes. Todo mundo para minha festa. Só não convido você porque você não presta. Eu convido todo mundo para minha festa. Só não convido você porque você não presta. Vem, eu não tenho mistério, não. Eu guardo as minhas cicatrizes, mantenho as minhas diretrizes. Não, eu não tenho segredo, não. Mas tenho meu império interior, meu mundo solitário. Eu convido todo mundo para a minha festa. Só não convido você porque você não presta. Eu convido todo mundo para a minha festa. Só não convido você porque você não presta. Quem sabe demais, quem nunca chorou, quem nunca perdeu tudo, nunca viu o carnaval. Quem pensa demais, quem nunca falhou, quem nunca ficou louco, não fugiu do carnaval. Quem sabe demais, quem nunca chorou, quem nunca perdeu tudo, nunca viu o carnaval. Quem pensa demais, coloco no fugiu do carnaval. Você se faz louca, mas tô sacando seu veneno. Não vem na minha sopa, não vem no meu.

Queca de Siri na Rádio Campeche, Maria Alcina, Gênesis, e depois tem Bloco da Laje com Francisco Elombre. O que tu tem, cidadão? Não havia nada, nem gente, nem parafuso. O céu era então confuso, e não havia nada, mas o espírito de tudo, quanto ainda não havia. Magia, espírito de tudo, e dando o primeiro pulo, tornou-se o verso e o reverso de tudo que é universo. Dando o primeiro pulo, assim que passou a ver tudo quanto não havia, tempo, pedra, peixe, dia, assim passou. Existe essa gente, yeah. Diz que tu... de tudo. Imagina se tu fosse um ditador, hein? E toda vez que tu falasse, todo mundo ajoelhasse e dissesse sempre amém. Amém. Amém. Mas com a corda no pescoço. Mas com a corda no pescoço. Mas com a corda no pescoço. Tu pediria ajuda pra quem? Do Moqueca de Siri, que hoje tem a carrapeta de Gêmeos, Beco da Fama, da Bossa, depois Deixar Partir, Zé Manuel e Vinícius Sarmento, Lábia, também com da Bossa, Que Bandeira, Evinha, Você Não Presta, Malu Magalhães, Dentro da Minha Cabeça, Davi Moraes, Cama e Mesa, Tereza Cristina e os Outros, Bossa Muffin com Flávia Coelho, Gênesis, Maria Alcina. O que tu tem, cidadão? Bloco da Laje, Francisco Elombre. No fundo, Aston Inc. Copacabana Soul, falaram aí. Lembrando que essa carpeta nos dias 14 e 15 de dezembro estará no Beco do Pinheiro número 10, onde acontece o mercado. A feira de moda autoral, craft, gastronomia. Maiores infos no Instagram, @estilistasindependentes. A feira acontece das 13 às 20 horas, pertinho do Largo do Machado, do lado da Oi Futuro, no Flamengo, Rio de Janeiro. É, no Flamengo. Tem show do Caravana Baile também. É sempre uma delícia sonorizar esse evento. Tem material para mandar pro programa moquecasiri@gmail.com. Moqueca Siri também no Instagram e no Facebook. Também no Twitter. Valeu! Eu sou Conrad Rose e divido a carrapeta com o Gê Muniz, minha comparsa nesse programa na vida. Vamos abrir o lado B com Mariana Peralta, Ela Encanta, 98.3, uma frequência comunitária onde quer que você esteja. Bem quis e balança, vem no gingado, estilo polado, acalma a bagunça. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ela foi chegando devagar, veio já tirando todo o ar, desmistificando tudo que o povo insiste em falar. E a sua roupa ela escolheu, não pediu pra você nem pra eu, porque ela entendeu que ela mesma manda nesse corpo que é seu. E logo de início eu quero falar do respeito, essa mina do seu lado é mais que bunda e peito. Fugir desse assunto, meu mano, é uma vergonha. Ou cê tá achando que nasceu de uma cegonha? Vem aqui que eu vou te falar. Frida já se foi, mas pediu pra representar. E só pra constar, na minha rima vou lembrar. Você é linda do seu jeito até quando acaba de acordar. Paranapau. Never be. Agora falando em Flamengo, Muqueca de Siri traz Paulinha Toller, Saúde Só Love, gravado ao vivo. 98.3 Rádio Campeche. Agora Oh, delícia, só love. Agora uma música pra mim. É, tem música pra mim nesse programa. Gemuniz dedica essa música pra mim. Conrad Rose, Selva, Flávio Trish. Os lábios repletos de selva, os olhos despidos de raiva, os corpos desnudos na cama, dois bichos deitados na relva, perigo entranhado na mata, o peito estrelado se agita e grita a doutrina dos loucos, dos roucos gemidos de amor. É quando a mulher se alvoroça e veste um negro sutiã, fingindo desgosto conclama o que tira da bolsa uma blusa de lã. Afasta de mim teu cajado, te esqueces que eu tenho valor. Amar desse jeito é pecado, eu aqui te esconjuro em nome do pudor. Os lábios mordidos de sede, os olhos cheios de vontade, os corpos cheirando a desejo, dois bichos um pela metade. Perigo entranhado na mata, o peito estrelado se agita e grita a doutrina dos loucos, dos roucos gemidos de amor. É quando um rugir poderoso, mistério que chamam de Deus, descendo de baixo e dos lados, desfere a palavra aos cristãos e ateus. Curvai, belas filhas da terra, postai-vos de quatro sem dó, que quando a mulher geme berra de amor, eu e ela viramos um só. Eu e ela viramos um só. Eu e ela viramos um só. Viramos um só. Rosália de Souza, Luísa Manequim. Oh, foi. é que eu virei compositor pra você ouvir esta canção. Quando eu falo tudo o que eu faço pra chamar sua atenção. Lisa Manequim. O que é que seria? Um programa feito em software livre e carregado de bicicleta. Vanessa da Mata. Bicicletas, bolos e outras alegrias. Este é o Moqueca de Siri, que ocupa a Rádio Campestre toda quinta a partir das 8 horas da noite e todo domingo a partir das 11 da manhã. Agora, Maju, 20 V. 20 é numérico, 20 no numérico V. Fechando o som, ei. Sandália de couro, de baque eu resolvo. De olho na pista, pare contra a mão. Menino teimoso, de ar e de fogo. Encruzilhada à frente não faz mal, não. Passei em Itapuã, vindo de Javã. Tecendo história pra encontrar você. Caminho, sou capitã de você, eu sou fã. A distância cega pro meu bem querer. Diga onde você quer que eu vá. E vá. Pronto pra me encontrar. Diga que eu sou seu bem querer. Pois tenho certeza de que eu. Diga aonde você quer que eu vá. E vá. Pronto pra me encontrar. Diga. Eu sou seu bem querer. Pois tenho certeza de que eu vim te ver. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu OP. Pra ter seu nome e de carona fugir com você. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu OP. Vim te ver. Sou Maju. Sandália de couro, de baque eu resolvo. De olho na pista, pare contra a mão. Menino teimoso, de ar e de fogo. Encruzilhada à frente não faz mal, não. Passei em Itapuã, vindo de Javã. Tecendo história pra encontrar você. Caminho, sou capitã de você, eu sou fã. A distância cega pro meu bem querer. Diga aonde você quer que eu vá. Sou bem querer, pois tenho certeza de que eu. Diga aonde você quer que eu vá. Vá. Pronto pra me encontrar. Diga que eu sou seu bem querer. Pois tenho certeza de que eu vim te ver. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu OP. Pra ter seu nome e de carona fugir com você. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu OP. Vim te ver. Sinal na janela do seu OP. Pra ter seu nome e de carona fugir com você. Gritar seu nome, fazer sinal na janela do seu OP. Vim te ver. Reverbera. já tremeu, entendeu que o sangue precisa ferver. Quem já tremeu, entendeu, ninguém segura, não dá pra prender. A estrutura treme e o sistema treme. Quem tá parado treme, até agora vai tremer. A estrutura treme, a tua ideia treme. O chão é firme, treme, até agora vai tremer. Vem pra cá que hoje a terra treme, espante terra, invento, vira, inverte o chão, planto a semente, trago arte, vai chegar a mente. Se tá parado ainda não entendeu, a estrutura hoje estremeceu. Quando a mente abre, o corpo reverbera. Ainda bem que a Terra é redonda, que é esférica, por isso ela treme. Se ela fosse plana, ela quebraria. Depois dessa faixa dedicada aos terraplanistas, agora uma faixa dedicada aos patinhos da Fiesp. Ô raça! Dança do patinho, eles mandam uma qualquer e tu leva a fé direitinho. É dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Temporada de caça aos patos. Você que assina contrato sem ler, acha que a ONU se importa com você. Você que acredita no ouro nacional, chegou a sua hora, isso é fenomenal. Você que acredita no que falam na TV, dá seu dinheiro pro pastor para fazer sua fé valer. E pra você que acredita no velho azul marinho, essa é a sua dança. Dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Dança, dança do patinho. Dança, dança do patinho. Dança do patinho. Você que acredita na Mega Sena, Totó Bola Raspadinha e na Garota de Ipanema. Você que acredita no Sara Pintadas, acredita que o Brasil vai tá ganhando com a alta. Acreditou em inflação zero, no salário desemprego, mas não viu que o governo tá verbotando no seu. Parabéns, você é perfeito, foi feito pra isso. Pra dançar a dança verdadeira, dança do patinho. Dança do patinho. Dança do patinho. Dança do patinho. Dança do patinho. Quando quer ficar ligado, acredita no bicho papão no aumento do salário. Você que paga seus impostos religiosamente, esperando algum dia uma aposentadoria decente. Você que acredita em alguma punição pros que roubam e colocam no da população. E pra você que acredita que nunca foi lesa, cante comigo esse hino, esse é o meu recado. Braço em forma de asa, alter no pé e faz biquinho. Tu entrou na dança. Dança do patinho. Dança do patinho. Dança do patinho. Dança do patinho. Dança do patinho. Temporada de caça aos patos. Temporada de caça aos patos. Temporada de caça aos patos. É, confirmou 17, agora alterna o pé e faz biquinho. Lado B do programa. Ellen Canta, Maria Peralta, Paula Toller, querida Paulinha, rubro-negra como eu, como você, como todos nós, com saúde, só love. Aí uma música para mim, Selva, Flávio Tris, um beijo enorme, Gemuniz, vários beijos. Luísa Manequim, música, para quem não sabe, para Luísa Brunet, de Rosália de Souza. Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias, com Vanessa da Mata. Vim Te Ver, Maju. Treme Terra, com a Ila Will Love. E a Verdadeira Dança do Patinho, Penegão e Seletores de Frequência. No fundo, estamos ouvindo Luiz do Monte, Alma Brasileira. E vamos fechar esse programa chamando para domingo com uma levada de samba bem forte. Tocar Coisa de Pele com Dá no Couro, um disco chamado Negro Cor, Viva Zumbi. Tenham todos um excelente final de semana, paz, saúde, sorte, abraços, carinhos, afetos, sorrisos, beijos na boca, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras. É, saudações rubro-negras. Festa na favela. Beijo, G. Bora. Na Rádio Campestre, Coisa de Pele. Olha que versão linda para essa música. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá para fugir dessa coisa de pele sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção, pelas ruas e bares, que nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Existe quem pode a força dos nossos pagodes, e o samba se faz prisioneiro pacato dos nossos tantãs. Um banjo liberta na garganta do povo suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor. Arte popular do nosso chão, o show e assim na direção. Arte popular do nosso chão, é o povo quem produz o show e assim na direção. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele sentida por traz a razão, relembrando Palmares. ninguém pode.